águas tranquilas teus pés conduz. O seu amor guardar-te-á. A dor se esvai, se tranquilas teus pés conduz. Só pelas trevas, longe do lar, nada as tristezas vêm confortar. Triste e contrito, quase a ceder, tua alegria então despontam luzes do alvor. Sempre esta prece faze subir, que ame sempre meu bom pastor. Águas tranquilas teus pés conduz. O seu amor guardar-te-á. A dor se esvai, se torna luz. Nas águas tranquilas